passamos a apresentar a partir desse momento. Conversa Semanal. Produção, edição, gravação e apresentação, J. Salvador. Olá, amigos. Aqui sou eu, J. Salvador, para a 27ª edição da nossa já consagrada conversa semanal. Consagrada é boa, né? Essa conversa semanal é produzida, editada, etc., e gravada aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Viram só que parece que nesse momento a minha garganta está se comportando, né? E as manifestações de carinho do pessoal que nos ouve continuam chegando. Quero reiterar que este programa não tem qualquer pretensão. Não é a melhor coisa, tecnicamente deixa a desejar. Mas como é apenas uma terapia, eu peço que perdoem as falhas. Desejo que a semana de todos tenha sido ótima e que a semana que entra seja melhor ainda. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos a mais esta conversa semanal. Caso houvesse o impacto de asteroides contra a Terra, teríamos nós defesas ou não? Acontece que recentemente dois asteroides recém-descobertos se aproximaram da Terra de modo muito sorrateiro e, por pura sorte, não nos atingiram. Desde o dia da descoberta até a aproximação máxima, e não se passaram nem 5 dias... um tempo consideravelmente curto para qualquer tentativa de defesa ou até mesmo uma fuga do ponto de impacto. No dia 2 de outubro, duas rochas de aproximadamente 25 metros cruzaram a órbita da Terra. A velocidade dessas rochas era de mais ou menos 36 mil quilômetros por hora. Apesar do tamanho e da velocidade, se uma dessas rochas houvesse atingido a Terra, o máximo que aconteceria seria a formação de uma grande bola de fogo a cerca de mais ou menos 60 quilômetros de altitude, seguida de um forte estrondo pela onda de choque supersônica gerada pela vibração. Os cálculos mostram que o brilho provocado pela queima das rochas na atmosfera seria tão intenso que poderia ser visto num raio de mais de 200 quilômetros. No entanto, muito pouco, ou praticamente nada, dessa rocha incandescente chegaria ao solo. Praticamente todo o asteroide seria consumido em chamas ainda na atmosfera, já que nenhuma das duas rochas tinha tamanho e energia suficientes para produzir um efeito mais catastrófico. Apesar dos asteroides 2012 TM79 e TC74 não haverem atingido a Terra, o que chama a atenção dos observadores é o curto espaço de tempo entre a detecção dos objetos e a data prevista para aproximação, normalmente inferior a 5 dias de um para outro. Se puede vivir del soldado romano, adiós. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor, una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. Cuando hablamos de amor, ¿por qué cantamos canciones de amor? Si suenan mal y nunca tienen razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede comer el amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Mi amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. Rodei com o André Calamares No se puede vivir del amor. Um projeto de lei entrega cidades à iniciativa privada em Honduras, mas já há controvérsias. A Corte Suprema de Honduras declarou inconstitucionais, em decisão tomada nos primeiros dias de outubro, as chamadas cidades modelo, projetos de áreas urbanas privadas, que o Congresso do país aprovou no ano de 2011. Como a decisão da justiça não foi unânime, 4 votos contrários e 1 favorável, o caso deve voltar a ser discutido. O processo sobre as cidades modelo é resultado de 54 recursos de inconstitucionalidade apresentados à justiça por hondurenhos. Segundo um balanço, um jornal local chamado El Heraldo, em inglês seria The Herald, as cidades modelo, ou Charter Cities, são um projeto de concessão do espaço público com gestão privada, com leis, policiamento, administração e recolhimento de impostos próprios. Incentivada por um grupo de investidores estrangeiros, haveria incentivo para a entrada de empresas transnacionais em Honduras. O governo de Honduras batizou a ideia de Rede. Foi uma sigla criada para designar Região Especial de Desenvolvimento. Para que as cidades modelos sejam implementadas, é preciso que haja uma mudança na legislação do país. É justamente essa mudança legal que está em discussão na Corte Nacional de Honduras. A decisão foi anunciada um mês depois da divulgação de uma carta de interesse, assinada em 4 de setembro deste ano, entre o governo de Honduras e o grupo de investidores MGK, que quer levantar inicialmente 15 milhões de dólares para o empreendimento. A criação de cidades privadas não é uma exclusividade de Honduras. Há nos Estados Unidos pelo menos 4 cidades privadas que são de posse dos Mormons. Beleza pura. dinheiro não, mas os mistérios. Rodei com a cor do som, beleza pura. Um rei que governou o oeste da África no século XIV teria sido o homem mais rico do mundo, segundo o site americano Celebrity Network. Este site reúne informações sobre fortunas de diferentes personalidades em vários ciclos da história. De acordo com valores reajustados em função da inflação atual, a fortuna pessoal de Mansur Musa, e esse era o rei, que vivia na região onde hoje é territorialmente o Mali, ascenderia a mais de 400 bilhões de dólares. Esse rei morreu em 1331. Nascido em 1280, Musa, que ganhou o título de Mansu, o que queria dizer rei dos reis, foi o rei do Império Mali por 25 longos anos. O território deste reinado era ocupado por o que hoje nós conhecemos por Gana, Mali e também regiões ao redor desses países. O rei Musa era muçulmano e ajudou a difundir a fé islâmica na África. Investiu fortemente na construção de mesquitas e escolas, fazendo da capital do seu império, Timbuktu, um centro de comércio, saber e peregrinação religiosa. No. Rodei com China Histan, Morning Train. Eu sou o Jota Salvador e esta é a conversa semanal. O Dr. Jonas Lucas Roberto mandou para mim uma contribuição muito importante e que explica muitas coisas que algumas pessoas fanáticas em demasia não entendem. Vou tentar explicar, ou melhor, interpretar o melhor possível, o que manda o Dr. Jonas Lucas Roberto e que é do economista Carlos Melo, aqui de Porto Alegre. A vantagem dos estados seculares. Primeiro cabe explicar, de forma simples, os conceitos de estado secular, teocrático e ateu. Estado secular é neutro em questão de atividades religiosas, garantindo a liberdade de crença ou não de cada cidadão, evitando que alguma religião exerça controle ou interfira em questões políticas. A maioria dos países é oficialmente secular, tal qual o Brasil, mas o Brasil, na prática, não é, porque aqui existem feriados católicos oficiais, símbolos religiosos em prédios públicos, bancada religiosa no Congresso Nacional e até mensagens religiosas nas cédulas monetárias. Já o Estado teocrático é aquele no qual há uma religião de Estado e suas decisões políticas são baseadas em dogmas religiosos. O Irã é um bom exemplo disso. É um Estado teocrático. O Estado ateu é aquele que simplesmente rejeita as manifestações religiosas. E um exemplo é a ex-União das Repúblicas Socialistas, principalmente no tempo de Stalin. Aí diz Carlos Melo, aspas, eu sou ateu, mas jamais defenderia um Estado ateu. Um Estado ateu é tão ruim quanto um teocrático, porque ambos querem impor os modos que os governantes acham corretos, embora muitos religiosos fanáticos adorariam tomarem os estados, ou melhor, os países, como fizeram no passado e ainda persiste em alguns países, mas isso, muito embora exista, não é mais possível. Há uma prova de que um povo sob orientação religiosa foi muito prejudicado. E quando se usou o secularismo, este povo renasceu. Falo do Estado de Israel. No início desta era, os judeus, e aqui não se separam os judeus de Israel, usavam Deus como a coisa mais importante de suas decisões, e os reis eram influenciados pelos dogmas de seus sacerdotes. Com isso, os judeus se tornaram arrogantes, achando que o Deus deles era melhor que o dos outros, achando que esse povo era o escolhido de Deus. Com isso, o Estado judeu foi à destruição. O povo judeu foi espalhado ao redor do mundo, criando a diáspora. Foram perseguidos e escravizados por todos os ditadores, e ainda hoje, todo o antissemitismo é baseado na ignorância religiosa. Se os judeus fossem esperar pela ajuda divina, estariam sem o território de Israel, e justamente por isso, em 1948, com a ajuda dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, foi criado o Estado de Israel. Note-se que o apoio recebido pelos judeus para a criação do Estado de Israel adveio justamente de países com dominação secular. Cabe uma bela reflexão aqui. Quero dizer a vocês que quando pego um texto, não o leio ipsis literis, porque quem os escreve às vezes comete algumas impropriedades com as quais não concordo. Então, acabo por modificar o texto. Já volto com a conversa semanal. Rodei com Tim Maia, sossego. Esta é a conversa semanal. Mas vejam vocês que coisa interessante. A Igreja Universal terá que pagar à Xuxa uma indenização de 150 mil reais. Acontece que numa das edições da Folha Universal, da Igreja do Bispo Macedo, houve uma informação segundo a qual Xuxa teria pacto com o diabo. A Xuxa não ficou muito contente com isso, então resolveu processar o Bispo Macedo. Como a Xuxa é maldosa, vai ver de repente que o Bispo Macedo queria oferecer para ela um banho de descarrego de luxo, daqueles assim num apartamento triplex, com alguma sauna aromática, né? Eucalipto abençoado pelo Senhor, e sem aquela surra de varinha de bambu que ele mesmo recomenda num livro dele depois que um casal faz amor. É ou não é uma maldade da Xuxa processar o pobre Bispo Macedo, que não tem empresa nenhuma e que nem ganha dinheiro em cima dos incautos fiéis? Pois é. E assim caminha a humanidade. E agora uma outra notícia daquelas assim de cultura inútil. A justiça russa convoca Madonna para prestar depoimento porque num show dela, em agosto deste ano, ela defendeu um grupo punk que foi preso por manifestações favoráveis a gays, lésbicas e quetais. Vocês devem se lembrar, e eu já havia comentado sobre isso, sobre o grupo Pussy Riot. Até alguns vão me chamar de boca suja, mas Pussy Riot significa revolução bocetal, pois a Madonna defendeu a liberdade do grupo Revolução Bocetal. E por isso, ela está condenada a pagar 11 milhões de dólares à corte russa. Vocês sabem quando é que a Madonna vai pagar, não é? E eu já volto com essa conversa semanal. Where you started from. Go. Rodei com Cat Stevens, Sitting. Esta é a conversa semanal. E eu, obviamente, vocês já sabem, sou o J. Salvador, produzindo este programa e gravando-o aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Vocês sabiam que na Colômbia também se produz carne na floresta? Pesquisadores da Colômbia levaram a efeito 26 anos de pesquisa na floresta e descobriram que produzir gado em áreas florestais é muito mais lucrativo do que fazê-lo em áreas tradicionais. Esse sistema é chamado de sistema silvipastoril. Silvi de silvícola e pastoril de pastoril, naturalmente. Esse sistema praticamente inexiste no Brasil. Os bois, ao invés de baixarem a cabeça para pastar, levantam a cabeça na sombra e comem folhas de arbustos. Como resultado dessa técnica desenvolvida lá na Colômbia, é possível se produzir 15 mil litros de leite por hectare. Aqui no Brasil, segundo estatísticas, a produção é de apenas 400 litros por hectare de terra anualmente. O mais interessante disso é que toda essa enorme produção é feita sem nenhum complemento alimentar e sem adubação extra no solo. É claro, gado não precisa de adubo mesmo. Ele já faz o seu próprio adubo, não é? Quer dizer, pesquisa idiota essa, não. Mas vamos continuando. Assim caminha a humanidade. As passagens comuns, sem árvores, abrigam um animal por hectare. A média na Amazônia brasileira consegue ser ainda menor. Isso é possível só no Brasil, não é? No sistema de produção de gado em áreas florestais, as árvores protegem as nascentes, previnem a erosão, inibem o crescimento de moscas, além de também inibirem a proliferação de carrapatos que proliferam doenças no gado. Segundo esse estudo, na Colômbia, 2 mil fazendeiros converteram muitas áreas degradadas em produtivas com esse tipo de manejo pastoril. Além de muitas entidades de pesquisa na Colômbia e no mundo, essa iniciativa tem o apoio do Banco Mundial. Tudo dá certo no resto do mundo. Só não dá certo no Brasil. Por que será, hein? Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhar. Rodei com a Márcia Freire, do deficiente visual Davi Sayad, a música Vermelho. Esta é a conversa semanal. Os muçulmanos querem que a gente respeite a filosofia deles, mas eles fazem cada uma. E a racionalidade que se aguente. O chefe da polícia religiosa da Arábia Saudita, Abdul Latif Abdul Aziz Al-Sheikh, que nome, hein? Defendeu a contratação de mais mulheres para os quadros da polícia do país. A informação vem do jornal oficial Saudi Gazette. A polícia religiosa é responsável por garantir o respeito às leis islâmicas, incluindo códigos de vestimenta para as mulheres, é claro, e os horários de oração. É a polícia religiosa que impede as mulheres de dirigir, veta certas formas de entretenimento público e também garante que todas as empresas e pequenos negócios fechem as portas pelo menos 5 vezes ao dia para orar. Para analistas internacionais, a introdução de mais mulheres nos quadros da polícia religiosa pode ser um sinal de que o rei da Arábia Saudita está avançando. Não sei no que, mas está avançando. Práticas excessivas no início desse mês começarão a ser moderadas. Recentemente, um vídeo virou hit na internet e esse vídeo mostrava um policial dessa tal polícia religiosa retirando uma jovem de um shopping por causa da maquiagem. E essa gente quer tomar conta do mundo. Alá, Alá, nos protege deles, Alá. Away.